Há mais de 34 anos, servindo bem em Caiapônia e região. Tudo para agropecuária. Medicamentos, rações, sal comum e mineralizado. Arames, ferragens e linha técnica completa. Com rações, acessórios e medicamentos. Temos médicos veterinários à disposição dos clientes o tempo todo. Casa do Campo. Servindo bem o homem do campo. Avenida do Comércio 769. Fones 3663-1161 ou 629-8252-2663. Casa das Ações, 1 e 2. Aqui o seu pet é tratado com todo o carinho que ele merece. Rações, medicamentos, aves, peixes, hamster, banho e grossa. Contamos com médico veterinário. Casa das Ações 1, Avenida do Comércio. E Casa das Ações 2, Avenida Araguaia, em frente à lotérica. 9-99-39-77-74. A Boticário Boticário voltou. São mais de 500 produtos com até 50% de desconto. Tem desconto em perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. E para aproveitar tudo isso, é só chamar no contatinho do Boris no WhatsApp, falando com uma revendedora ou de uma loja. Promoção não cumulativa e válida até 18/7 ou enquanto durarem os estoques. Consulte itens participantes e condições nos canais de venda. Vamos concordar com algum assunto, ou se registro de alguma opinião, você pode entender que se é camisa, ou de moto, uns gostam de bairro, outros de futebol. Uns preferem carne, outros de vegetal. Você não é melhor do que eu. Eu não sou melhor que você. Somos melhores que outros. E é por isso que formamos um time campeão e fazemos da Crede Rural um ótimo lugar para trabalhar. Se pode, Crede Rural. É GPTW, um excelente lugar para trabalhar. Sabe por que é o comercial Dona Bebê? É o preferido da dona de casa, porque respeita o consumidor, oferecendo produtos de qualidade com os melhores preços. Sua compra custa bem menos no comercial Dona Bebê. Temos açougue completo, pães e bolos, frutas e legumes, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas em geral. Comercial Dona Bebê, economia para o seu bolso. Fica na rua Langerton Odilon, número 179, Nova Caiapônia. Tele entregas 3663-1048 ou 99979-3052. Direção Flávia Guimarães. Atenção, cooperado. A Comigo está fazendo aniversário e você sempre ganha. Aproveite as promoções desta semana. Vá até a loja da sua cooperativa e confira Comigo, 46 anos. O seu coração bate mais forte, cheiro de terra. Há mais de 30 anos, o café Arruda está presente no nosso dia a dia. É mais gostoso, tem um cheiro de qualidade, rende mais e valoriza a pureza do bom café. Nos nossos momentos, no nosso trabalho, naquele bate-papo de promessas. É muita história para contar. E em toda boa história que se preze, sempre tem um bom café. Café Arruda, o sabor do bom café. Ligue 3663-1301. A gente fala, a rede responde. Rádio Serra Azul. ZYH-799, Rádio Serra Azul AM 580 kHz. Uma emissora da Fundação Dom Juvenal Ruiz. 1000 watts de potência. Evangelizando, levando música, informação e atrações. Da mais alta qualidade. Rádio Serra Azul. A gente fala. A região responde. Caiapônia, Goiás. Diocese de São Luís de Montes Claros. A partir de agora, na Rede Diocesana de Rádio, Santa Luzia em seu lar. Música. poder escravo de novo. Não, se vão andar pelo dia 40 anos. Meu irmão nunca esqueceu. Na hora que você tiver o reino, peça a Deus para capturar, porque não se consegue, tem que ser. Bom dia a todos. Bom dia a todos.